Atenção, Kranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! Baixo frente soco, 2011, eu gosto de jogos, vai! Eu também já tive meus dias de aventureiro, até que um dia eu tomei uma flechada no joelho. Não, piada de Skyrim não, não fica entrando nesse hype. Jogo de futebol, eu sou sempre quem marca mais gol, e se for no Star Fox, eu sou o rei do Battle Royale. No Street Fighter, eu só venço usando o secretão, venço geral no fliperama só com uma mão. É, o nível aqui é esse, quem quiser que encare. Eu desenho o hentai da Zelda com a Samus Aran, homenagem de dois gigantes, um WoW e uma Nan. Ah, você quer ver essa putaria que eu sei? Tem um link aí no post, se eu fosse você eu não sei se eu clicava. Fim de semana tá chegando, mas que emoção, aqui em casa vai ter jogos, vai ter diversão. Ah, parece um bom plano. E que começa essa porra de programa, molecada? Eu gosto de jogos, baixa o frente soco, quando a gente põe uma mil na mesa, a porra fica séria. Ah, moleque! Bicha! Mensagem subliminar. Nessa semana estamos reunidos aqui para falar das duas entidades máximas do mundo dos games, os fanboys e os haters. Sério? Ah, vai entrar os haters também? Vamos entrar os haters também, porque onde tem fanboy tem hater, né? Fanboy. Haters gonna hate. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Willaps. Se vocês estão vendo esse programa, parabéns, você perdeu o jogo. O mestre Splinter. Fanboy é legal, cara, também o fanboy do Batman Soul. Tem vários já, vários. E haters também, cara, garanto. O Senhor da Eternidade. Pô, minha mãe acabou de chegar com o jantar aqui, cara. Não é frango com catupiry, cara. Folhado, tá folhado. É de verdade. É, deixa eu ver aqui. Eu tenho isso. Não, não quero não, obrigado. Eu quero, tia. Dá pra eu tô com a fome, mano. O HGK Solid. Eu não sou fanboy, apenas escolhi o melhor videogame dessa geração. Nossa senhora. O Negão Gostoso 84 usou seu pato digital. Chegamos à conclusão que os haters são os fanboys do ódio. O fanboy na Rússia Soviética, né, cara? E o Crusher? Sou fanboy do inverno, tô com uma saudade dele, cara. É, cara. Agora tá chegando perto. Pizza. Ele não vem desde os anos 70, né, cara? É. A pizza debaixo do sovaco é a prova de que o verão tá aí avassalando no Rio de Janeiro. Falando. E se em São Paulo eu tô com calor, imagina aí, né? E nessa semana nós vamos duelar entre o fanboísmo e o haterismo. Nós vamos entrar em fóruns e pagar pau das séries ou então esculachá-las até o máximo. E no final não ter argumentos válidos nem por um caralho. Tudo isso muito mais depois dos e-mails. Depois dos e-mails. Te odeio. Vou começar a ler as cartinhas que o Diego mandou. Pode ser? Primeiro e-mail que mandaram essa semana, o episódio da semana passada, não lembro qual foi, Disco Ninja. O primeiro e-mail foi aqui do Lourão, tem nada a ver com o episódio. Ele fala assim, ó, olha só. Vocês poderiam criar no site uma seção Colabore Conosco, para que internautas assim como eu, possamos contribuir voluntariamente com o site, a fim de evitar, ou pelo menos adiar o fim do mesmo. Ou seja, o filho da puta já tá falando que a gente vai acabar, né? É isso aí. A gente vai acabar mesmo. Ano que vem vai acabar tudo. Tudo. Acabar o mundo. Muito. Não vai ter mais baixo frente soco. Quem quiser colaborar, com dinheiro pode mandar aí. Banco do Brasil 36528, conta 2279-2279-2790, dígito 7. E só avisa que é pro site, senão eu vou gastar pra mim, tá? Aí, Lápis, eu tô sentindo que você nerfou esses e-mails, hein? Eu lembro que eu recebi o e-mail do Lourão e acho que era maior, hein? Era maior? Tá, mas maior, é, a nerf comeu solta. Próximo. É, tá tenso, hein? Então, e-mail do Talvius de Sabará, MG. Ah, quando é que é Sabará, cara? Quer dizer, em Minas Gerais, aparentemente. Ah, só uma coisa sobre o e-mail de cima. Quem quiser colaborar, pode mandar e-mail pra gente, não tem problema não. A gente não liga, não. Pode colaborar, não precisa ser com dinheiro, não. Pode ajudar aí com o que você quiser. Pode mandar, panetone. Um salaminho vencido, ou até um desenho de uma aranha. É, mandar um desenho, um review do Adventure Island 2. Pode colaborar aí, fica à vontade. Mas então, o cast de co-op foi realmente muito bom. Nunca joguei muito em fliperamas, mas joguei demais as versões de PlayStation 1. Com certeza deixava Street Mortal Kombat no chinelo. Eu tenho que ouvir isso, né, cara? Eu acordo cedo, todo dia, entendeu? Empurrando de bicicleta pra ter que ouvir o cara. Conversas de verdade, né, cara? Pra ter que ouvir que co-op é melhor que Street Fighter e Mortal Kombat. Verdade sempre dói, cara. E uma pergunta: vocês sabem o que foi Garou Mark of the Wolves? É claro, sei, não sei. Foi uma tentativa de alcançar, alavancar uma nova franquia? Talvez. Tentaram voltar com a série Fatal Fury? Talvez. Talvez sim, talvez não, quem sabe. Ou só lançaram ele de Brinks mesmo? Talvez. Eu acho que lançaram ele de Brinks. Esse eu me lembro de ter jogado muito em um fliperama que tinha na Afonso Pena, aqui em BH, bem no quarteirão da Praça 7. Pô, ele não é de Sabará? Ele é de Sabará ou ele tá em BH? Mas é perto, é região metropolitana. É um do lado do outro, né? Depois da aula era sagrado. E o Disco Ninja ficou muito bom. E o motivo do Tails ter um avião, mesmo sabendo voar, é o mesmo que faz as pessoas terem carros e motos, mesmo sabendo andar. Sedentarismo. Caralho, genial, cara. Essa explicação foi genial. Foi genial, cara, tem razão. É, pra que tu tem carro se tu sabe andar? Porque tu é um preguiçoso, filho da puta. Aí, boa, cara, genial. E esse negócio de Afonso Pena aí, Belo Horizonte, a gente não sabe porra nenhuma da geografia de Belo Horizonte, o Granville e o Daigo que vão entender o que ele quis dizer aí. Mas deve ser famoso essa porra, né? Porque ele falou assim de... Creuso. Grande Creuso. De Poá, São Paulo. Esse Poá que ele é não é Porto Alegre. Eu me enganei. É Poá, em São Paulo. É uma cidade vizinha à capital. O programa musical mais mamiludo da internet. Pronto, não precisa chorar porque eu esqueci de colocar o nome. Ah, ele mandou assim: oi, Ninja Inimigo e Lapso, Arara, Pebs. Aí depois, Senhor Eternidade, Mestre Splinter. Pra você ver como as pessoas... Sempre nos últimos, né, cara? Dão valor às pessoas. Mas tudo bem, o Arara fez 5 programas já mais relevantes do que você e o Mestre Splinter. Não, claro, mentira. Obviamente. Mas, enfim, aqui, o Ninja Inimigo, dono do podcast, entre aspas, sempre aparece como autor. Aí complica, hein? Faz uma auditoria aí, ele tá dando uma de Don King. Mas tudo bem, já tomou umas porradas no saco aqui. Vai tomar mais. Vai tomar mais, é. Na minha ignóbil opinião, as melhores seleções ficam para o Ilapso. Eu nem lembro mais o que eu escolhi, mas obrigado. E, cara, eu tava comentando um dia desses, por e-mail assim, marcando com o pessoal de gravar. Eu falei, vamos gravar um Disco Ninja, que é rápido. A gente só escolhe as músicas e pronto. Sabe o que o inimigo respondeu? Falou, não, cara, não é rápido não, porque eu demoro para escolher as músicas. Sabe o que deve ser, cara? Sabe quando tu tá namorando já há muito tempo, tua namorada, aí tu, em vez de marcar de sair com ela e encontrar um lugar, tu vai pra casa dela, aí ela ainda vai tomar banho, ela vai trocar de roupa, vai escolher a roupa, isso é o Ninja Inimigo pra escolher música. Ele para e fecha o guarda-roupa e fica olhando assim. Ai, será que hoje eu vou de vestido ou vou de calçadinho? Amor, tá bem assim? Tá bom. Você tá mentindo pra mim, pra me agradar. Você nem olhou. Você tá olhando pra televisão, pro Discovery Channel. Porra. E aí ele fala aqui que o Arara só manda música de chorar na vara, de emo, de frutinha, que zoado da zero. Cara, tu fica mexendo com o Arara? O Arara é o chefe da boca aí do Bom Retiro aí em São Paulo, cara, pode ser. Cara, é sinistro pra caralho. Presta atenção, cara. Ele vai derrubar, vai explodir a tua cidade inteira aí. Eu joguei Kid Drácula no Instituto Boteco Casa do Norte Paraíba. Caraca. Cara, esse cara tem as melhores histórias. Que era de um pai de um brother meu, o Lando, Zóio Pimba. Grande, tá, Lando. Grande Lando. Aprontou várias no Yu Hakusho e no Star Wars. Que como todo pai responsável, colocava um adolescente pra trabalhar de garçom e barman em um boteco cheio de velho e pinguço. Clássico, né? Clássico. Destaque pro final do podcast. Tudo combina com a música do Guile. Risos. Boa ideia instalar em privadas. Aí quando a água desce, entra a música. Cara, a gente fez um amigo oculto lá no trabalho hoje e o Cangaceiro Samurai deu pro amigo nosso, pro Leafar, aquele negócio de você colocar o papel higiênico quando você puxa, né? Aquele negócio que segura o papel higiênico. Que aquilo você pode gravar uma música ou o que você quiser. Aí cada vez que a pessoa puxa o papel higiênico, toca a gravação. Tá, eu acho que não, quando você, tipo, por exemplo, você bota no, a gente vai botar no banheiro feminino lá no trabalho. Aí vai gravar assim: tô te vendo, hein, sua piranha, sua safada, sua gostosa. Aí toda vez que a mulher for se limpar, vai puxar o papel higiênico e vai tocar essa gravação. Entendeu? Ah, entendo. Então a gente pode gravar a música do Guile nessa porra e colocar. Então sempre que o maluco puxar o papel higiênico pra limpar a bunda, vai tocar a música do Guile. Isso é genial, cara. Seria genial. Sugestão pros episódios sonoros é sugerir músicas normais que ouvimos e que poderiam estar em games, tipo a música do Transylvania, do Iron Maiden, tocando na primeira fase do Super Castlevania 4, que eu não sei que fase é essa. Ou a Four Horsemen, Metallica, tocando na fase do Doom, etc. Esse tipo de coisa. Eu gostei da ideia, até o Senhor da Eternidade gostou, ele vai falar que não. Não gostei não. Gostei é, óbvio, não. Vai falar que não, mas ele gostou e a gente pode aplicar no futuro. Ideia boa, cara. Até que enfim alguém deu uma ideia boa pra essa porra, né? E aquele manda de Maguila aqui, ele manda um salve pra 1 milhão de pessoas. Eu vou ler uns aqui só porque os nomes são maneiros, ó. Fantomas, Sagate, Beto da Gala Podre, Gordo, Gabriel Dalcin, Sarita, Madruga, Gollum do Ceará. Esse cara é bom, né? Samurai Poaense, Luciano Salsichão, porque o cara teve, falou que o cara teve uma ereção no fliperama sem motivo nenhum. Porra, vocês ficam reparando o pau dos outros? É, de vez em quando, quando eu fico parado sem fazer nada, mano. Meu pau fica duro, mas ninguém fica reparando no seu pau, não, duro, né, cara? Geralmente não. Eu ia zoar, provavelmente. Se esse pessoal de Poé é meio esquisito, né, cara? Ele manda um salve também pro Negresco, pro Madruga, pro São Jorge, porque o cara pega a mulher feia. E o apelido dele era Silvio Santos, porque ele ri igual o Silvio Santos. Ou Yakult, porque ele derrubou Yakult na mochila. Então, a partir de hoje, você é o Yakult de Poá. Muito obrigado pelo seu e-mail. E esse pessoal que convive com você tem os melhores nomes do mundo. Musical com o Senhor da Eternidade. Porra, cara, eu achei que você tinha caído, tu foi falar nada. Não, parei de falar porque você é pra ler essa porra aí, cara. Mas então, Saci Profeta de Patinete, cara. Por que que... Então, explica a história aí, cara. Por que ele profeta, de porque ele, quando a gente lançou o episódio de King of Fighters, ele colocou assim no Facebook do Baixo Frente Soco. Que, aliás, todos devem se inscrever lá, facebook.com/baixofrentesoco. Até o Senhor da Eternidade, que não tem Facebook, tá lá. Ele colocou assim, caras, temo que semana que vem o episódio será o Disco Ninja. E ele adivinhou. Ah, entendi. Mas não é difícil adivinhar. Não é difícil, né, cara? Você toda semana falar semana que vem o Disco Ninja, uma hora você acerta. Mas ele foi na... cravou, assim, de primeira. E ele nem influenciou a gente, porque a gente tinha acabado de gravar o Disco Ninja já. Então, pode ser que ele tenha sido amiguinho do Ninja Inimigo agora no... Mas olha só, veja bem, Lácio. Já contou, fala. A gente quebrou completamente as regras, porque depois do Disco Ninja, em teoria, hoje a gente deveria fazer a review, certo? Não, é uma semana depois, em geral. Ah, é na próxima semana? É na próxima, é. Ah, então tá tranquilo. Então dá tempo de tu jogar Skyrim ainda e falar mal. Tá, que meu PC quebrou. Mas... ah, é verdade, teu PC cremou. Saci Profeta de Patinete. Eu gosto de jogos e só passei aqui pra dizer duas coisas. Um, eu assisti ao filme pornô citado pelo Ninja Inimigo e o nome de verdade é A Máquina do Sexo. Ah, que punheteiro. Muito sique, né? O filme é muito bom e na verdade não é só uma, é uma trilogia, se eu não me engano. Caralho. Primeiro é A Máquina do Sexo, o segundo é A Máquina do Sexo, A Busca Continua. E tem mais um que não me recordo qual é o nome. A narrativa é muito bem construída, levando em conta que tá por muitas reviravoltas e com cenas bem engraçadas. Cara, é interessante que ele mencionou esse fato, cara. Ontem, eu descobri uma coisa muito interessante. Eu descobri que fizeram um filme pornô de World of Warcraft, cara. The Horrors of Warcraft, eu tô ligado. É World of Warcraft. Ah, é Warcraft, é, tô ligado. Aí eu, porra, por pura curiosidade, eu tive que baixar, né, cara. Teve que ver, né, cara. E é muito hilário, cara, é muito hilário, cara. Mas esse... de troll, meu Deus do céu. É, parece que esses pornôs aí da Vibes, baseado em... não sei se são todos da Vibes, né, mas parece que em geral são engraçados, assim. Falam que o de Simpsons não mostra a cara do cara que faz o Homer, né, só mostra a cara dos outros. Assim. Pô, mas, enfim, porra, vai ver um Amadoras, é rampeiras.net, porra, muito melhor que essas merda aí. Brasil, é de graça, é de graça. É, Amadoras... deixa eu continuar assim, aqui. Ah, desculpa. Ah. Não, ele falou aqui que o filme tem muitas reviravoltas. Tem duas formas só de você construir filme, com reviravolta e clímax. Em geral, o filme pornô tem clímax, né, porque o cara, as pessoas gozam no final. É verdade, é o clímax, literalmente. É, literalmente. Mas então, dois, não tenho nada pra falar sobre Disco Ninja, pois eu o odeio. Tá, foda-se. É sério, é só isso que ele mandou. É, ele escreveu, é. Cara, ele escreveu uma história, falou... essa é isso, assim, Patete, é o melhor que você pode fazer, é o melhor. Não, ele mandou a história e falei, não, porra, galera, eu vi um rato na minha cozinha. Porra, foda-se o rato que você virou sua cozinha. Ah, tu nerfou o e-mail dele, então. Eu nerfei o e-mail dele, foi contar a história do rato que ele viu na cozinha, sei lá. Porra, teve de rato. Eu aposto como foi interessante a história do rato. Ah, cara, então beleza, a gente vai ler a história do rato agora. A gente vai ler agora. Você vai ler a história do rato aqui, cadê? Aqui, Saci de Patinete. É. Tá, lê aí agora a história do rato dele. Vai, pode ler. Tá com tempo. Agora sim. Tamo com tempo, cara. Tempo infinito. Tempo infinito, vai. Mas quero contar algo que me aconteceu essa semana. Quinta-feira eu tava no computador e comecei a ouvir uns barulhos estranhos vindo da cozinha. Quando cheguei lá, pude ver um pequeno vulto passando pelo chão. Fiquei intrigado, mas voltei a jogar. Na sexta, que dado momento do dia, eu tava procurando pro pilhar pra colocar... caralho. Pilhas, tava... é. Não sabia escrever essa porra. Pra colocar no controle do Xbox 360, melhor console dessa geração. Vai tomar no cu. E foi isso. Quando eu abri a gaveta que me deparei com um rato cinza. Provavelmente foi um rato que eu já vi. Marco minha mão. Sabe a cena do roedor comendo de costas e virando a cabeça acompanhando um... tam, tam, tam. Então, foi igual. No momento que fiquei sem reação. Como eu olhando pra ele e ele me olhando, mas eu consegui usar o que restava do Ki pra fechar a gaveta. No momento que eu fechei, o rato pulou em direção à minha mão, mas ficou preso na gaveta. treta. Nesse momento pula meu primo com uma bárbara do diabo, como uma bárbara do diabo, e dá uma vassourada do rato que começa a agonizar. Logo depois minha gata pegou pelos pescoços, fugiu com ele, acabou que no outro dia encontrei só o rabo do rato no meu quintal. Cara, então, olha que mentira. O primo dele tava dentro do quarto com uma vassoura na mão, né? Esperando um rato aparecer, né? E aí a gata dele tava de prontidão esperando um rato aparecer pra ela pular no pescoço dele. Você pergunta, por que ele inventa uma história idiota dessa? Cara, não sei, cara. Eu não sei. Quando... Ele tem merda na cabeça. Ele tá treinando pra redação. Ele tem merda na cabeça. Ele deve usar drogas, cara. Não, cara. Tá treinando pra redação, cara. Ah, pode ser. Se for, cara. Eu não comprei essa história, não. Eu acho que é mentira. Foda-se. Manda uma foto. Se quiser, quando contar a história, você tem que mandar foto. Foto do rato. Foto do rato. Então eu falar que sonhou. Falar, eu sonhei com um rato. Aí fica maneiro a história. Mas eu, pra mim é mentira, tá? Eu duvidei de você, oficialmente aqui. O último e-mail é o cara começa assim, ó. Já que tem que dar algum nick de CS, eu vou de Jack Bauer. Nossa senhora. Tava na época de CS. É muito original esse nick, eu queria. Para pra pensar, e realmente Jack Bauer é compatível com a época de CS, porque a série é de 2001, então dava pra ter sido um Jack Bauer no CS mesmo. E se fosse agora, eu botaria Ned Stark. Oh. Ou seja, mandou um e-mail de um morto. O nick de um morto. É, beleza. Merda. Ô, spoiler, foda-se. Aí ele fala assim, o Ilapis vai saber o que é. O Ninja Inimigo, como sempre, vai boiar. Não, ele sabe, ele sabe. Não, todo mundo sabe, todo mundo vê essa sabe, merda. Brace yourselves, motherfuckers coming. Cara, eu tava vendo a série, eu não tinha visto a série, eu só tinha lido o livro. Aí, cara, você leu todos? Não, eu li os dois primeiro, tô lendo o terceiro. Aí, eu tô no quinto já, seu nuba. E aí? Morre, né? Eu fiquei bolado. O que acontece é que é o seguinte, na série... Não, peraí, tu mandou um spoiler assim, cara. No, foda-se. Enfim, se você começar a digitar... Aqui no Google, ele vai completar com Rob Dies. Então, foi assim que eu descobri. Então, eu vou. É mesmo? Tô falando. Enquanto você vai procurando aqui, e eu já fudi a vida de todo mundo. Ouço vocês desde os primeiros, mas nunca mandei e-mail. Continue assim, mas melhores. Principalmente com esse fogo no cu de ficar xingando e arrotando, etc. Mas as piadas são maneiras. Aí aqui, primeira observação dele. Já que o último episódio foi o Disco Ninja, eu gosto pra cacete do Disco Ninja. Que bom, cara. Já que o último episódio foi o Disco Ninja. E enquanto eu escrevo esse e-mail, eu tava baixando no iTunes o último episódio pra eu ouvir na barca na volta. Ele é de Niterói, de janeiro. Mas, pô, em março desse ano, eu tava nos Estados Unidos pra ver meu irmão que mora lá, e aí cruzamos o deserto do Arizona barra Nevada, de Phoenix pra Las Vegas. Eu também já fiz isso, pra ir pro Grand Canyon, é uma viagem maneira. baby, Vegas, wahaha, deve ter ido puta pra caralho lá esse moleque. Pô, se vocês lerem isso, meu irmão que acompanha vocês de lá vai ficar felizão, wahaha. Acho que ouvimos os três dos Coninjas, mais o episódio do Mega Man, eu acho. Que vocês não postem isso, mas eu levei no meu celular alguns baixamente soco e alguns Nerdcast, e eu crente que ele ia gostar pra caralho do Nerdcast e tal, cagou pra ele, ouvimos Disco Ninja repetido na viagem, muito foda. Obrigado pro seu irmão aí dos Estados Unidos. Um amigo desse meu irmão que mora nos Estados Unidos fez o Brutal Legends. E o cara é brasileiro e de Niterói. Olha só. Poxa, ele fez o Brutal Legends? Fez sozinho o Brutal Legends? Fado, de alguma forma. O cara é foda, o cara fez o Brutal Legends sozinho. Sozinho, né, cara? Porra, jogão. Fábio Policarpo. Dá pra achar a página dele no Google ou no LinkedIn. Pra vocês verem que é verdade. Tá bom. Parabéns pra esse cara. Se ele tiver tido uma participação relevante. Se ele fez Brutal Legends sozinho, se ele não foi tipo quarto contra a regra do jogo, parabéns a ele. Bom, a cada cast tem uns dois ou três fatos maneiros pra falar, mas eu acho que vale a pena destacar isso. Ah, eu não gosto dessas partes que o nego fica puxando meu saco. O Ilapis é o mais foda, hahaha. Ele tem as melhores piadas e entende bem de videogame, mas não mais que eu. E o mais maneiro, que é o Mega Nerd. Eu sou nerd ao caralho, vai tomar no seu cu, pô. Aí, Ilapis, eu acho que ele tá dando isso. Tá dando isso de mim, igual os caras do Game of Thrones. E entende de futebol, entendo mesmo. Vive soltando mais certas aí, como a do super zagueiro do seu time, André Lixo Luiz. Não é do meu time mais não. Nem do Fluminense mais ele é. Ele venderam, acho que o Fluminense vendeu ele já. Acho que foi no cast de futebol, só falaram de internet nos preços da soccer, que é foda, beleza. Mas falaram um pouco de Pro Evolution Soccer e de FIFA, que são os atuais, mas foi maneiro também. E aqui, o Ninja Inimigo deve ter dormido num momento do cast de The King of Fighters. Ele foi uns 12 minutos sem falar nada. Cara, ele não ia participar desse. Ele ficou porque ele já tava online e ele ficou lá, participou, falou que ele viu o Desire Fatal Fury, assim, mas ele não ia participar, coitado. Tem que começar a jogar jogo com o Ninja Inimigo, porra. O cara joga Dead or Alive, mas não joga The King of Fighters? Tá de sacanagem? Peraí, claramente Dead or Alive tem mais peitos. Então, mamiludas. Mamiludas. Não, claramente tem mais peitos, cara. Pô, sei. Tem nem discussão. Espeito ficam mais também. Será? Ritos controlados. Espeitos são 3D, veja bem. Espeitos são 3D, que com mais dimensões, você vê em mais eixos. É verdade. Ritos controlados da piada do cast de Street Fighter de rodoviária, que foi o episódio 4, tem pouco tempo. Quando falaram que São Gonçalo é uma enorme rodoviária. Acho que isso foi uma pérola do Comandante Cobra. Como um bom niteroiense, tenho que rir, né? E ele termina dizendo que gastou uns 15 a 20 minutos de trabalho pra mandar esse e-mail. E o chefe dele ouve o podcast, espero que valha a demissão. Cara, se teu chefe ouve o podcast, foda-se. Ele vai demitir você. Pelo contrário, é possível possível que você seja promovido. Mas eu também não tô comprando essa história de chefe que ouve podcast, não. Por fim, senhor Eternidade, a música que estamos tocando, adivinha, é aquela do Dragon Force, mas é uma versão 8-bits, porque o ouvinte pediu e a gente tem que acatar. O Extreme Noise Dan, do Twitter, pediu ela e tá tocando aqui. O S. Gubin, também no Twister, fala que programa ouvindo podcast. Deve programar muito mal, né? Porque não se concentra. E aí ele cita aqui que ouve um monte de podcast e o nosso tá aqui no meio. Tá aqui MRG, Jovem Nerd, Fênix Down, Baixo Fim de Soco, Visão Histórica, bababá. Um monte de coisa maneira aí. Ouve essa porra toda que ele falou. E também queria terminar, mandar um abraço pro pessoal do telhacast.com. Telhacast? Telha. Porra, é lá de Recife, gente fina, o pessoal. Que mandaram um e-mail pra gente, obrigado. Eu ouvi os episódios deles e eu também odeio gente que se atrasa. Acabaram os filhos da puta, tem tudo que morrer, eu concordo com eles nisso. Tá, e abraço pro galera. E tem o que mandaram pra gente aí no Twitter também, o rap do Link. O Link do Zelda, do Crisor, tá bom? É isso aí. Tem mais alguma coisa pra você falar? Morre. Todo mundo morre um dia, né, cara? Então o que se importa? Morre o Goku. Especialista aqui na psique humana. Isso é uma coisa muito interessante, porque pra falar sobre um sentimento tão nefasto no mundo, não só dos jogos, mas no mundo como todas as mídias, o fanboísmo e o hater whatever, nós temos que ter a ajuda de um psicólogo. Concorda, Solid? Veja bem, sobre a luz da psicologia, a explicação sobre o fanboísmo é um fenômeno muito natural. É conhecido também como dissonância cognitiva. Mas eu vou entrar em mais detalhes no futuro. Tem a ver com falta de sexo. Falaremos sobre toda a perspectiva piagetiana e vygotskiana desse assunto. Sob a luz de grandes psicólogos e psiquiatras, como Jung, e também utilizaremos os indicadores de tipologia de Myers-Briggs para chegar a uma conclusão. Eu sou NFJ, eu sou muito feliz com isso. What? Tá bom. Beleza. Então. Ele é o Master Splinter em NFJ. Ele é sentimental. NFJ e GLBT, né? Muito engraçadinho você, Taka. Mas vamos lá. A gente tem que estabelecer uma diferença grotesca entre o fã e o fanboy. Aqui tá tudo grotesco, cara, da nossa. A gente não tem que fazer isso, mas a gente pode fazer. A gente se você quiser. A gente tá sendo obrigado, moleque. Senão o Disco Ninja vai bater em todo mundo, moleque. Fudeu. Olha só. Beleza. Então, Crusher, na sua opinião, o que é um fã? Uma pessoa fã de alguma coisa? Pessoa fã é uma pessoa que gosta de um determinado jogo, ou um determinado livro, ou um determinado assunto, whatever, que gosta mais do que o normal. Ela não simplesmente gostou. Ela gostou e foi atrás de mais informações e, consequentemente, virou fã. Você acha que quando uma pessoa vai num show de uma banda, a pessoa sabe o nome das músicas e tal, ela é uma fã? Saber os nomes das músicas não quer dizer que ela é fã. Então, aonde mais é isso? Eu acho que fã é um pouco mais além. Ela não só gosta da... Ela não só sabe o nome das músicas, ela sabe o nome dos integrantes da banda, sabe quantos anos eles têm, o que eles fazem da vida, além de tocar, né? E etc. Vai um pouco mais além do que isso, né? Eu já fui em show de banda, que eu acho legal, mas não necessariamente eu era um fã da banda. Eu não conhecia todas as músicas. Eu não sou fã do Iron Maiden, então, cara? Caralho, acabou meu mundo, cara. Eu não tenho mais motivo pra viver, né? Mas me diga então, Rebeca, quando uma pessoa vai falar sobre uma banda e ela fala, caralho, metal é melhor que qualquer merda, sei lá, Rhapsody é a banda mais foda do mundo. Quem não gosta é um merda, meu irmão. É um merda, não entende de música. Vai tomar no cu. Esse cara precisa de um psicólogo urgente, cara. meu telefone é... um psicólogo foda, gente. O que é essa pessoa, Rebeca? Viado. Em primeiro lugar, ou a pessoa é desocupada. Caralho. Eu comecei polemizando aqui, mas tudo bem. Não, mas calma aí, a gente tá falando daqueles super mega fanáticos que só ficam... A gente tá falando especificamente do Spante Rhapsody. Cuidado com essa hora. Não é sobre isso o podcast. A gente tá falando aquelas pessoas que abraçam a parada. Mas a gente já entrou no território final. Calma, máximo. calma, mulher. Ótimo. A gente tá falando sobre aqueles caras que agarram uma parada de paixão e não querem saber se é nenhuma opinião diferente. Aquilo é foda e quem não gosta daquilo vai tomar no cu. Tomate cru, meu filho. É o que eu acho em relação à buceta. Isso fez um certo sentido, guys. Você acha que isso, essa pessoa é um fanboy? Ah, eu acho que sim, né? Porque é aquela pessoa que enxerga aquilo do que ela é fã como o melhor do mundo e abstrai que é questão de gosto, pessoal. Geralmente são pessoas que ficam querendo provar por A mais B que o deles é melhor. Ou você não conhece aquelas pessoas também que elas não querem nem saber, assim, ela fala, cara, PlayStation 3 é melhor. Aí a pessoa fala, tá, mas o Xbox tem muitos jogos no X-Live Arcade que é muito maneiro. Não, cala a boca, o PlayStation 3 é muito melhor. Vai tomar no cu! Então, não, é isso aí que eu acho que começa a quebrar um pouco, né? O cara não é fã, ele é fã, só que ele não tem argumento pra falar por que ele é fã. Ele simplesmente gosta e ele quer enfiar o gosto no meio do seu cu dele, o gosto dele no meio do seu cu e acabou, entendeu? Não tem conversa, não tem argumento, não tem como você conversar, o cara não tem uma visão. Na cabeça dele ele tem argumentos, entendeu? Essa é a grande, o X da questão, é porque é uma coisa muito irracional, né? Muito emotiva. Então, ela não pode simplesmente falar o PS3 é melhor. Ela fala assim, não, o PS3 é melhor por causa do céu, que é o processador revolucionário. Ela, pô, grandes merdas do céu, né? Tô falando que um fã de Xbox falando, tudo bem. Aí a pessoa começa a buscar explicações pra sustentar a defesa da tese dela, que o PS3 é melhor. Mas o mais interessante é por que ela entrou nesse barco do PS3, né? Por que ela escolheu gostar de Rhapsody? Por que ela escolheu gostar de Justin Bieber, por exemplo? E por que essas pessoas defendem tanto isso, né? Então, tem uma componente muito interessante de identificação. Por exemplo, existe alguma coisa no Rhapsody que as pessoas gostam muito, que fazem elas se sentirem identificadas com aquilo, fazem elas pertencerem a um grupo. Fantasia medieval? É, sim. Você ser um nerd do metal, se bota você num grupo, sabe qual é? Dos alternativos, do grupo que não é conformado, do grupo que não é playboy. Isso dá uma identificação pra pessoa e ela se sente mais confortável nesse grupo. Então ela começa a reforçar os maneirismos desse grupo, né? Então ela começa a usar as roupas que a galera do Rhapsody usa, ela começa a defender. É claro que o Rhapsody tem um mérito próprio da música deles e tal, que pode ser apreciado por quem gosta. Mas essas pessoas, o fanboy, ele vai além, né? Ele vai sempre a um passo passional, uma coisa emotiva em defesa do que ele gosta. É legal que às vezes ele defende as coisas como se ele estivesse sendo ofendido. Por exemplo, você tá ofendendo ele. A verdade é essa. Porque a identificação dele é tão grande com aquilo que você criticar aquilo é criticar ele, entendeu? É uma fusão aí de identidade. É como se em vez de ele... É como se você estivesse criticando a própria essência dele, vamos dizer assim. Eu diria que, se ele gosta muito de uma coisa, se você fala que é uma merda, você tá falando, cara, o seu gosto não presta. É o que ele interpreta assim, fala, cara, como é que você vai dizer que o meu gosto não presta? Não é assim. O cara não desmerece a pessoa que tá fazendo a opinião. Ele desmerece qualquer opinião sobre o assunto que ele é fanboy. Não é a pessoa, tipo, ah, você é um merda. Ele acaba falando um merda porque ele se defende dizendo é impossível eu estar errado quanto a isso. Então, se a pessoa está me contestando, logo ela está... Não, ele não leva pro lado pessoal. Alguns podem até levar, mas é muito mais uma questão da própria ideia, sabe? Ele não tá olhando pra pessoa que tá... Pode ser um especialista no assunto ou pode ser um completo leigo. Ele vai tratar da mesma forma, ele vai fazer a negação do que a pessoa tá falando só pra se garantir naquilo que ele tanto ama, sabe? É meio que uma ignorância saudável, uma defesa psicológica da pessoa. Mas no fim das contas, então, se resume a autoafirmação. Cara, é uma parada, imagina... Não, é mais identificação, é um pouco diferente de autoafirmação. Autoafirmação é quando você quer, digamos assim, sobrepor a sua imagem pros demais, né? De uma coisa mais ostensiva. A questão da identificação é muito mais relacionada a pertencer a um grupo, a você fazer parte de alguma coisa. Tanto que o grupo, falando de videogame, né? tem a galera, os sonistas, né, e os caixistas, né? Então, já vê que tem um nome de um grupo. Ou você é flamenguista, ou você é vascaíno, ou você é caixista, ou você é sonista, ou nintendista, né, também. A identificação é quando a pessoa fica muito fã de uma coisa porque ela se identificou, né, que você tava falando. Mas a autoafirmação que eu digo é quando a pessoa passa a querer provar que aquilo que ela gosta é melhor que o dos outros. Isso não seria uma forma de autoafirmação? Ah, sim. Quando ela tenta mostrar pros outros, quando ela tenta catequizar, evangelizar os outros pra causa dela, né? Sim. É. Aí é autoafirmar a escolha dela perante ao grupo, perante as outras pessoas. Sim, sim. Mas pelo amor de Deus, no mundo dos jogos de diversão, isso acontece pra cacete. Quando o cara tem um jogo que ele gosta não, ele vai um nível além, ele idolatra aquilo, sei lá, Metal Gear, que tem fanboy pra caralho. Nossa, pelo amor de Deus. Metal Gear? Os caras entram e falam, você não conhece Metal Gear? Pelo amor de Deus. Então, cara, você não gosta por causa disso, aquilo, você tem que experimentar jogando pelado de cabeça pra baixo, porque vai ser muito mais sinistro se você fizer isso. Caralho, o que você tá falando? A partir das 4 horas de jogo, você vai começar a achar legal. Mas eu acho legal que o Kojima sempre dá um jeito de trollar, assim, sutilmente os fanboys, sabia? Hã? Não sei se vocês já repararam. Cada jogo que ele lança, ele trola os fanboys. Vocês dois sabem disso porque vocês são fanboys dele, tá? Ele trola não. $60 da carteira. Todo ano ele dá uma trollada na galera. Além disso... Senhor da Eternidade, me dê a definição baixo frente soco agora de fanboy, depois dessa nossa discussão. Caralho, cara. difícil. Mas é basicamente é uma definição baixo frente soco, pode ser a definição do Senhor da Eternidade. Tá, a definição do Senhor da Eternidade. É um filho da puta viadinho que ama alguma coisa e defende ela cegamente, mesmo quando ela fica uma merda. Ou quando ele não tem argumento pra defendê-la. Isso é uma coisa. É o Rômulo, basicamente, é o Rômulo. É o Nelzinho, RJ. Eu discordo da definição. Por favor. Eu acho que dá pra explorar mais esse assunto, sabe por quê? Porque se você for pensar da seguinte maneira, o que o Senhor da Eternidade colocou é o seguinte: uma pessoa que ama determinado assunto. Eu tenho uma teoria que alguns fanboys já não sentem aquele sentimento de amor, mas eles são apegados a uma ilusão. Mas Peter, você é fanboy da sua namorada? Se eu sou fanboy da minha namorada, não, cara. Eu amo minha namorada. Bom, então beleza. Se fosse fanboy, você ia tentar fazer todo mundo experimentar ela, né? Isso é uma merda. É uma merda. Mas o que eu... Cara, a parada que eu quero dizer, assim, às vezes, imagina um cara que dedica boa parte da vida dele a uma determinada coisa. Vamos imaginar Ninja Inimigo, que dedicou parte da vida dele ao WoW, World of Warcraft. É, não tô sozinho nessa não, tá? Não tô sozinho nessa não, mas beleza. Não tá sozinho nessa. Mas vamos imaginar que o Ninja Inimigo chegou aos 50 anos jogando World of Warcraft. Meu Deus. Aí alguém chega pra ele e fala, cara, tá jogando essa porra. Aí chega e alguém mostra pra ele o jogo que tinha o tempo todo, desde que ele tinha 30 anos existia o jogo, e fala, cara, é muito melhor que World of Warcraft. Ele vai olhar, ele vai pensar, cara, é muito melhor. Mas ele não pode admitir nunca isso pra ele. Então ele vai pensar, cara, joguei 20 anos da minha vida fora, jogando um jogo bosta, que eu não tava mais gostando, enquanto tinha coisa melhor. Então o cara vai até o fim da vida falando, é o melhor jogo e foda-se, não me mostre mais nada. Tipo, ele é aquela ilusão, aquela ignorância de não querer abrir os olhos pra outras coisas, faz ele ficar mais confortável com as decisões que ele tomou no passado. Eu acho que até a empresa se sente confortável diante dos fanboys, às vezes. Tipo, a empresa sabe que tem uma legião de fãs que vai comprar qualquer merda que ela cagar dentro de uma caixa. Então o cara fala, beleza, opa, caixa? Seu preconceituoso, seu sonista de merda. Tá cagando boy. Na caixa? Não pode cagar na caixa, cara. Não é a caixa X, não. Não é a caixa X, pode não. Não pode nem cagar na caixa, nem gozar no Dreamcast, cara. Exatamente. Mas falando em Dreamcast, vamos pensar na Sonic Team. Vamos pensar na galera que fez o Sonic. Aí você fala, cara, Sonic 1, maneiro, Sonic 2, muito foda, Sonic 3, irado pra caralho, não sei o quê. Aí vai Sonic Adventure, Sonic Adventure 2 e tal. Aí começa Sonic Lobisomem. Aí nego compra. Tem coisas que só o Ninja Inimigo pode amar. Não, cara, eu já fui fanboy de Sonic, mas a Sega e a Sonic Team se esforçaram pra me deixar normal, cara. Se esforçaram. Uhum. Lançaram o Sonic the Hedgehog pro PS3 e Xbox, que é o Sonic 2006, que hoje em dia, eu, como fanboy, ex-fanboy, eu digo, é um dos piores jogos do mundo. mundo, moleque. Virou um hater, cara. não cheguei ao ponto de virar hater, porque eu vou comprar agora o Sonic Generations, eu comprei o Sonic Colors e o caralho. Mas eu acho que às vezes a empresa se acomoda e não faz mais coisas tão fodas. E as pessoas continuam comprando. E por mais que muitas pessoas começam a mostrar, cara, isso tá uma merda, tem pessoas que vão defender o cocô, assim, falando, não, cara, tá irado. Sonic Lobisomem é o que eu sempre quis, meu irmão. Você não tá entendendo. Onde Crepúsculo também. Caralho, mas Crepúsculo. Uma coisa engraçada é que vocês estão falando várias coisas, assim. Hoje eu tô aqui um pouco como psicólogo, né? Então eu vou ser um cara meio chato falando um pouquinho da teoria por trás, o que faz as pessoas a se comportarem dessa maneira. Hoje todos nós estamos deitados na poltrona do HGK Solid e ele tá dando uma sessão pra gente. No meu divã. Suruba no divã. Por exemplo, essa história do Sonic, claro que tem um fator fanboy, mas também tem um fator de nostalgia, né? De você tentar reviver uma experiência que você teve no passado. É um pouco como o que acontece com as drogas, né? Que tipo, você experimenta uma vez e a sensação é muito boa. Aí a segunda vez já não é tão boa. A terceira já não é tão legal. No final, você tá tentando usar pra recriar a primeira experiência, que foi muito boa. O Sonic é isso. O Sonic é uma droga, entendeu? Foi muito bom nas primeiras vezes, entendeu? Depois você ficava naquela expectativa, não, vai ser bom, vai ser como aquela primeira vez, e você, porra, não é a mesma coisa, entendeu? Essa tentativa de recriar a primeira experiência é uma coisa muito natural, assim, não só de drogas, mas também de lembranças, de experiências, né, de sensações. Eu, por exemplo, hoje eu vivo isso, com o WoW. Eu tenho saudade de WoW. Foi com o WoW, é com o WoW sim que você vivia, tá bom. WoW e outras drogas, né? Menos pesadas. Não, mas é sério, chega essa época do ano, eu sinto saudade da época que eu jogava WoW em dezembro, que era a época que eu entrava de férias, que eu costumava sair expansão, toda aquela história, e sempre tinha mais tempo pra jogar. Aí da essa época do ano eu fico com saudade, porque eu tenho certeza que se eu abrir o WoW e jogar, não vai ser a mesma coisa. Eu vou estar querendo revivenciar uma situação, uma experiência que eu já tive e que nunca mais vai ser igual. Essa é a verdade, que nem o Sonic, né? Muitas vezes você acaba tendo isso com o próprio jogo que você jogou quando era menor. Você pega um jogo que, você pega Super Mario 3. Super Mario 3 é um jogo irado, mas você vai pegar e jogar hoje, talvez você não tenha a mesma sensação de fodice que você teve em 1990 e pouquinho. Entendeu? Eu tenho, cara. Tenho. Você é fanboy. Eu sou fanboy de Super Mario 3, sou mesmo. E fala assim, vai todo mundo tomar no cu. Também, que eu acho interessante nesse apego à nostalgia, que às vezes isso é meio prejudicial, né? Porque tem gente que, por exemplo, vive reclamando que a sua franquia favorita, sei lá, estagnou e que precisa revitalizar e tal. Mas aí se a companhia vai e tenta um direcionamento novo, aí caem de pau em cima, mas isso não é... Por exemplo, vou dar um exemplo prático, o Resident Evil. Aí todo mundo falava que o Resident Evil tava precisando de uma revitalização, tanana. Aí saiu o Resident Evil 4 e 5, que foi mais ação. Aí muita gente reclamou, mas isso não é Resident Evil. Esses são bons jogos, mas são péssimos Resident Evils, não sei o quê. Então acho que acaba colocando as companhias meio que entre a cruz e a espada, né? A gente inova ou a gente mantém? O que, que vocês querem da gente? O fanboy, na verdade, ele quer sempre do mesmo, eu acho, assim, na minha opinião. Quando ele vai jogar o God of War 3, ele quer jogar a continuação do God of War 2. É tipo, mais horas de jogo para o God of War 2, assim. Mas aí que tá, tem muitos que reclamam, que querem isso, mas ao mesmo tempo reclamam. Mas não inovaram em nada, não sei o quê, mais do mesmo. Mas sabe qual é a magia do fanboy? Sabe qual é a magia do fanboy? Você pode ignorar a opinião dele, porque ele vai construir da mesma maneira. Mas eu tenho um bom exemplo disso, pelo menos pra mim, né, que eu sou fanboy de Mario, que a Nintendo de conseguir fazer isso, manter e inovar ao mesmo tempo, que pra mim é o exemplo do New Super Mario Bros. Wii. Ela manteve a jogabilidade clássica, a plataforma, mas inovou deixando quatro pessoas jogar ao mesmo tempo na mesma fase. Então ela manteve a essência do jogo, mas trouxe alguma coisa nova que sumou ao jogo e trouxe mais diversão. A Nintendo, ela é uma empresa que tem muito fanboy. E eu acho que muitos dos fanboys da Nintendo são levados por esse lado da nostalgia que o Solid falou. Muitas pessoas que tiveram aquela experiência extremamente divertida na infância com o Mario, com demais personagens da Nintendo, Donkey Kong, whatever. E hoje em dia eles tentam resgatar isso. Não que não, isso não aconteça, que de fato eu acho que acontece. A Nintendo traz boas experiências com os jogos, mas não o suficiente. Não é pra ser fanboy. Na verdade, nada é pra ser fanboy, né, cara? Então, eu acho uma boa experiência. É, a Nintendo consegue equilibrar bem isso, né? Interessante mesmo. Que é legal dos jogos antigos que a galera é muito fanboy, são os remakes, né? Porque quando você fala que vai lançar um remake de um jogo muito antigo e que a fanboyada se amarra, o nego fala, caralho, que foda! Puta que pariu! É o jogo do ano! Não, o jogo do ano 1992, né? Tudo bem. É, a quantidade de pessoas que batem punhetas mentais para um possível lançamento de Final Fantasy VII Remake é inimigo. Infinito! Inimigo. Olha, eu faço isso e eu tenho medo também, porque quando eu joguei esse jogo, sei lá, foi 13 anos atrás, é isso tudo já? Provável. Sim, cara, é 17. Faz tempo. É... Porra, cara, na boa, a experiência nunca vai ser tão boa quanto aquela que eu tive, entendeu? E se eu botar o CDzinho do PlayStation hoje pra jogar, eu acho que eu vou achar um lixo, cara. Tenho esse medo. Não me mata. Galera do comentário, por favor, não me mata. Me perdoa pela minha ignorância, mas tudo bem. Aí vai ter um comentário assim, ninja inimigo, dois pontos. Ah, esse Sonic é um babaca, falou mal de Final Fantasy VII. É o melhor jogo que tem. Ele não entende nada de Final Fantasy VII pra falar um negócio desse. Claramente não jogou e pegou todas as weapons. Todos e... os finais. Todos. Cara, depois de 100 horas ficou todos bom, cara. Ele não pegou o Gold Chocobo. É um merda. Não pegou Knights of the Table. Não matou o weapon embaixo d'água. Aí, pivô, tu tá falando igual o nerd do Chico Torcedor, cara. É, tipo isso. É, o cara que fala isso é porque não viu o peitinho da Ares no segundo CD. Ou não desbloqueou o Sephiroth, né? Sabe que tu matar um Giant Bomb 100 vezes usando magia de fogo, a Ares mostra o peitinho, né? Mostra pode o peitinho pra aí. Mandar a magia dela. De é fato. A magia, ela manda Holly. Holly. Cara, eu já senti a ira dos fanboys de Final Fantasy VII várias vezes, porque eu nunca joguei. Engraçado, eu gosto da série. Hã? É, vamos parar de falar de jogo ruim, cara? Vamos falar de jogo bom? Eu nunca me interessei boa, pelo cara, jogo. Peraí, para, Rebeca, vamos falar de coisa boa. TechPix tá com uma promoção nova. Se você ligar agora, vai. É a câmera mais vendida do Brasil, cara. Você conhece alguém que tem? A mais vendida do Brasil. Mas, Rebeca, você tá falando isso, mas eu chutaria que Final Fantasy VII é o jogo que mais tem fanboy. Você vai mais encontrar... Não, então, mas isso que eu ia falar. Eu nunca joguei, assim, eu imagino que seja mesmo um jogo super foda e tal, mas, sei lá, nunca me atraiu. Só que quando eu falo isso, e eu digo que eu gosto de Final Fantasy, mas não me interessa pelo 7, nego, só falta me espancar. O que é isso? Como assim? O melhor Final Fantasy de todos, pelo amor... Onde é que você mora mesmo, hein? Na capital federal. Se for rápido, eu vou ir agora. Dá pra ir de ônibus? O problema no Final Fantasy VII é que ele até o que eu gosto de falar, como ele tem tanto fanboy, como as pessoas pagam tanto pau, como começou a surgir hater de Final Fantasy VII, que é uma coisa até interessante de falar, como os fanboys conseguem gerar haters, né? Existe hater de Final Fantasy VII, cara? Como não? O Ilatsu, existe, por exemplo, cara. É um. É impossível. Eu acho que ele é... Eu acho que ele é hater de fanboy, é diferente. Tipo, Final Fantasy VII não é ruim, mas o 6 é melhor, sacou? Acho que essa é a opinião dele. Mas sabe o que eu escuto muito sobre Final Fantasy VII? Tem muito purista de Final Fantasy que fala que Final Fantasy VII não é muito Final Fantasy. Que Final Fantasy de verdade é o Final Fantasy VI. Tem... Fala. E o mod é uma espécie de resgate. Discussão de Final Fantasy VII e Final Fantasy VI é um podcast inteiro, cara. É um dos assuntos mais maneiros. Não vou chutar mais o vespeiro, não, cara. Foi mal. Não é um problema. Tô falando, é um assunto polêmico, mamiludo duro, de mulher com frio e vergonha ao mesmo tempo, tá ligado? Mas a parada do Final Fantasy VII é que ele gera tanto fanboy, que começa a gerar muito hater. Eu acho que tudo que é muito, muito, muito famoso na internet, que tem muito fanboy, tem, por consequência, muito hater. Eu tô começando a ver agora, porque, obviamente, é um efeito de cauda não tão longa, mas não é cauda curta. É, você começa a crescer a popularidade e começam a vir os fanboys. Os fanboys começam a falar muito na internet, começam a pagar pau, começam a ficar chato. Aí começam a vir os haters. Eu tô começando a ver os haters de Skyrim. As pessoas estão começando a sentar o pau em Skyrim no preconceito puro, às vezes, assim. Verdade. É, eu conheço gente que nunca viu Skyrim falar, esse jogo deve ser uma merda. Ah, tem gente doente que gosta desse jogo. Ah, moleque, é single player, moleque. Merda, não existe mais jogo single player. Mas o que, que foi? Qual é a definição e lapso de hater? Hater é uma palavra do inglês. Hater significa odiador, que é a pessoa que tem ódio por alguma coisa. A definição baixo frente soco do colóquio hater diz um substantivo. Não, mentira, adjetivo. Adjetivo, boa. Dois pontos. Comandante cobra. Dois, pessoa que tem ódio no coração por alguma coisa. Três, pessoa que fala mal de alguma coisa só pra dizer que falou mal. Quatro, poser. Então... Porra, falou bonito pra caralho lá. Sempre falou. Eu só errei quando eu pensei em ter errado. É porque eu tinha errado mesmo, é adjetivo. Mas o hater é uma pessoa que tem ódio no coração por tudo. É uma pessoa que não tem mãe, em geral. Inclusive, como eu tava falando, muitas coisas que vão ganhando muitos fanboys, vão ganhando muitos haters. Um sinal de que uma coisa pode ser boa é porque ela tem muitos haters, às vezes. Por exemplo, Baixo Frente Soco já tá com hater. Já tem gente que chega na internet e fala, esse podcast é uma merda. Sabe o que que tá com muito hater hoje em dia, e eu sou um deles? Essa porra desse Elder Scrolls novo, cara. É o que eu falei. E Skyrim é a bola da vez. Tá com muito hater. E você é o hater mais novo que eu conheço de Skyrim. Cara, eu achava Elder Scrolls maneiro, cara. Mas aí me deram uma flechada na cabeça com essa porra de Skyrim. Caralho, mano. Para o joelho, né? Porra. Erraram o seu joelho, né? Erraram o joelho. Cara, eu queria falar pra quem gosta dessa merda que agora eu ganhei de amigo oculto uma besta, uma balestra, que ela tem flecha de verdade. Então, se fizer piadinha de Skyrim perto de mim, cuidado, que eu não erro o joelho dos outros, não. O Ilapso costumava fazer piadinha de Skyrim, mas ele tomou uma flechada no joelho. Skyrim tinha sido o jogo do ano se tivesse sido em 2001, porque ia ser assim. O Ronaldo era um grande jogador, mas aí ele tomou uma pancada no joelho. Uma coisa sobre os haters, acho que vocês acabaram falando, é o seguinte: à medida que a coisa realmente fica muito popular, aquela coisa vira uma referência cultural. E usando, digamos assim, o exemplo do metaleiro, né, que geralmente é um cara mais alternativo e tal, que ele se opõe a alguma coisa, geralmente são pessoas mais assim, reativas. Por exemplo, ele não gosta de Ivete Sangalo. Não. Aí, metaleiro, Zona Sul, que vocês conhecem, é tudo zoado, meu irmão. Aqui no meu pedaço aqui, metaleiro, tudo do ovo Zeca Pagodinho. É tudo tranquilo, a galera aqui. Mas Bom, e aí, Beto Sangalo é mal gostosa. Então, tanto é que os metaleiros têm um termo chamado metaleiro true. Que é o seu... Ai, gente, eu odeio isso. Não sei o que é true. É roots. Isso é muito hater. Isso é muito coisa de hater. É o hater do hater. É sério, true. Puro sangue. É puro sangue essa porra. O cara, ele fala. Não, aí vem a pessoa cheia de regra. Pra você ser true de não sei o que, você tem que fazer isso, gostar disso. Metaleiro true não toma banho. O caso do metaleiro é aquela. Cara, a verdade é que metaleiro true não tem regras. O caso do metaleiro é never. Use bermuda. Eu passei por uma fase na adolescência aqui pra eu ser o pessoal que eu tava aqui. Fala que pra ser um verdadeiro fã de Iron Maiden, você tinha que falar a coreografia inteira, todas as músicas de todos os CDs deles. Nossa. Isso era um true fã. Você não podia vestir uma camisa de um disco sem saber todas as faixas e na ordem, né, das faixas. Por isso que nego só vendia a camisa do Fear of the Dark e do Best of the Beast, cara. Não viu o filho da puta com a camisa do Power Slave na rua. Agora, o cara que patrocinia com o Power Slave, mano, tava fudido. Esse era true. Essas regras, quem caga essas regras é sempre um cara que tá dentro da regra, né? Nunca o cara caga uma regra que não favorece ele. Não. Fala, porra. A regra é metaleiro true, moleque. É deixar o cabelo crescer. Quando o cabelo crescer e tiver num dito muito escroto, para de tomar banho. E quando tu vai parar de tomar banho, aquilo vai virar um capacete escroto, moleque. Aí quando você tiver começando a aparecer um Cocker Spaniel, aquele cachorro. Aí você tá virando metal true. Aí cara, você tem que cortar de bola. Não, cara, tá descrevendo um cara do Nativuts, cara. Não tem nada a ver com metaleira essa porra. É porque eu tô ofendendo o Ilapis, que ele é metal true, porra. Ah, eu sou metaleiro true, porra. Metal, tem minha foto aí no post, quem nunca viu, né? Metal, porra. Metal, porra. O metaleiro tem que andar de preto, todo de preto, com calor de 40 graus, né? Exato. Pô, mas eu já tive fase de fazer isso mesmo. Eu também. E eu tenho vergonha disso, mas tudo bem. Não, tu tem essa fase até hoje, né, cara? Olha a tua foto aqui no Skype. Jaqueta de couro, camisa do Metallica. Eu tava indo pra porra do Rock in Rio, seu filho da puta. Vai tomar no cu. Tem que ir fantasiado, né? Porra, cara, desculpa, cara, eu só vou em show de metal de camisa amarela, porque aí todo mundo me acha. Eu tava lá no sambódromo, no show da Iron Maiden, o maluco me ligou, porra, tô aqui na arquibancada, tu tá de amarela aí na pista? Tô. Ah, tô te vendo, vou aí te achar. Porra. No show do Blight foi a mesma coisa, o Lapis tava de amarelo e o de roxo. É, show do Blight Guard, tá onde, porra, tô aqui de amarelo. Ah, te achei, então tá aí, tá vendo aí. Aí achou lá, veio do... À medida que as coisas vão ficando muito populares, tipo metal, aí eles vão dividindo em subgrupos, né, em essências, pra manter uma coesão do grupo, né? Porque se vai ficando muito popular, muita gente vai entrando, aquilo deixa de ser uma coisa que traz identificação. É que nem gostar de uma coisa muito popular, não traz identificação. Você tem que escolher uma coisa específica. Mas se esse grupo cresce muito, você tem o purista, né? Você tem o true, você tem aquela galera que é mais extremista em defender uma coisa mais restrita, menor, um grupo ainda menor. É o que acontece com o metal, o que acontece com quase tudo, né? O que eu acho engraçado do hater é que ele se afirma negando as coisas. Por Mas exemplo. É uma excelente forma de se dizer quem você é falando o que você não gosta. É a primeira forma de expressar a nossa identidade é dizendo não. É o que você não quer. E quando você é um bebê e você aprende a falar não, é quando você começa a botar um limite do que é o seu mundo. Então, você não é isso, você não bonito. Quer aquilo. Caraca, hein? Segunda salva de palmas hoje, velho. Porra, caralho. Porque, por exemplo, vamos de novo ao exemplo do metaleiro. O metaleiro é um bom exemplo de fanboy, né? É ótimo. É porque todo mundo aqui também é meio metaleiro, tá todo mundo em casa, né? Aí, o metaleiro, principalmente na época que eu era adolescente, era assim, cara, você tava ouvindo Backstreet Boys. Eu, cara, Backstreet Boys? Você dá o cu, né, cara? Na moral, vai se fuder, viado. Não, peraí, nos anos 90 não existia dar o cu, cara. Verdade. Tudo bem. É, porra, você, cara, você não é tão homem assim, cara. Você não é tão homem, ele falava. E era engraçado como várias pessoas eram haters de Backstreet Boys, sei lá, de NSYNC. E hoje em dia você bota pra tocar, geral pula, moleque. Everybody! O nego começa a gritar. Mas eu tenho uma teoria forte em relação a isso. Que, tipo, Backstreet Boys na época era uma merda. Mas hoje em dia, se você pega, tipo, os Backstreet Boys da atualidade, por exemplo, sei lá, Justin Bieber, você ouve aquela merda e você pensa, caralho, o que eu fiz na minha vida, cara? Backstreet Boys era irado. Era tão legal. Mas hoje, gostar de Backstreet Boys é uma coisa meio hipster, né? Que tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Que é você gostar de uma coisa que nem todo mundo conhece. Porque Backstreet Boys também tem 15 anos, né? Então tem muita gente que não conhece. Quem conhece faz parte de um grupo da década de 90. Isso já traz uma identificação específica. Na década de 90, todo mundo conhecia Backstreet Boys, então não queria dizer coisa nenhuma. Não, mas eu gostava de Backstreet Boys assim no começo dos anos 2000, antes de ser legal voltar a gostar de Backstreet Boys quando você. não existia essa porra de hipster na época, então eu não era hipster, eu era só um cara. Você era mais hipster que hipster então. É, eu era hipster antes de ser merda, né? Antes de ser legal. Um hipster. É, eu tive que me matar por isso. Nossa, eu lembro das pastas que eu tinha com foto dos Backstreet Boys. Eu me sinto tão besta hoje em dia, eu fico lembrando. Era muita derrota. Aí eles vendiam aquelas revistas pôster e era a mesma revista, toda edição, só que com uma ou duas fotos novas, mas você comprava no desespero por aquelas duas fotos novas. Tinha uma amiga minha no colégio que tinha um álbum de figurinhas Backstreet Boys. Eu não cheguei a ter álbum, mas eu tinha pôster, tinha pasta, cara. E uns bichos que eu vejo hoje em dia, eu falo, gente, que caras bregas, o que eu achava nesses caras, pelo amor de Deus. Cara, a minha ex fazia parte de uma banda cover de Backstreet Boys. Caralho, é Backstreet Girls? Não, porque tinha os Backstreet Boys e tinha as dançarinas, que foram uma forma que conseguiram das meninas brincarem também. Esse negócio das revistas poster aí de Backstreet Boys, cara, eu queria agradecer a eles, porque eu vendi muito dessas revistas que sobravam na banca perto da casa do pai de um amigo meu, ele trazia, a gente vendia na escola. A minha coleção de gibis de X-Men se deve todas a esses caras. Então, Nick, Kevin, Brian, Howie G, AJ, pô, obrigado, cara. Sem vocês eu não teria mais X-Men. Valeu mesmo. Eu teria sido só cliente, tá vendo? É, porra, muito obrigado pra esses caras, cara. Muito obrigado. Cliente não, cara, pra dar uma droga, seria usuária. É verdade. Outro dia, tipo hoje, quando eu tava pensando no programa de hoje, eu tava tentando pensar alguma coisa que tem mais hater aparente do que fanboy. E eu consegui pensar no Justin Bieber. Eu não vejo ninguém na internet. Por mais que ele tenha muitos fãs, mulheres de 40 anos queiram dar pra ele, True story. eu acho bizarro como essa manifestação na internet de anti-Justin Bieber, anti-Crepúsculo, é muito maior. Não, mas é porque a gente tá do lado do anti-Justin Bieber e do anti-Crepúsculo. Então a gente vê essa parte com mais facilidade. Mas o pessoal, cara, que gosta tá lá no gueto deles, cara. Eu acho que a fanbase deles é grande também. E outra coisa, eu vou botar uma vírgula na mesa aqui. Crepúsculo é uma merda, mas esse moleque é talentoso. Você pode não gostar. É uma merda a música dele, mas ele é talentoso. Eu concordo. Peraí, é talento cantar playback? Ah, hoje em dia é, cara. Hoje em dia tu cantar em playback exige talento. Não, beleza, eu que tô desatualizado aqui, cara. É, não, hoje em dia qualquer coisa aí tá valendo já. Eu acho engraçado como existem coisas que tem muitos haters, mas não tem fanboy. Não conheço, tipo, fanboy aparente. Tipo, Rebecca Black. Rebecca Black, a menina que foi lá, comprou um clipe pronto, uma música pronta, um clipe pronto, gravou lá, lançou na internet. Bota o vídeo dela, moleque. Tem, tipo, 1 milhão de dislikes e, tipo, 3 likes. Mas sabe quem gosta dela? A Katy Perry. Então todos os argumentos do resto do mundo são inválidos. Ela é the one we love to hate. O Duke Nukem Forever é um jogo em que teve tanta negatividade da crítica que foi um ponto que eu não vi mais ninguém falar bem do jogo. Ninguém, tipo, chegou nem a jogar e o nego não fala. Não. Mas é uma merda. Eu joguei e não é tão ruim assim, mas é muito ruim. Mas é porque você não deve ter gerado 10 anos de expectativa como muitas pessoas geraram. Ou sustentaram, no caso. O cara fica 12 anos, sei lá quanto tempo foi, esperando a porra. Ah, cara, eu gostava bastante do Duke Nukem. Vai ser divino essa porra, eu vou me ajoelhar perante o maluco louro, joga os escuros e vou beijar a bota dele. Aí vem aquela merda. E aí, nego, cara, vai pra água. Não, o jogo não é um lixo. Ele é medíocre, assim, porque hoje em dia saem muitos jogos. Então ele tá no meio do bolo ali. Mas isso é muito ruim, porque sai muita porcaria, entendeu? Então, eu achei Duke Nukem inadmissível, depois de tantos jogos que já fizeram first person shooter, várias coisas que já foram tentadas, que você já viu funcionar, outras que não funcionam. Eu achei, assim, acho que quem fez foi a Gearbox, né? Uhum. Cara, a Gearbox tem um portfólio muito bom de jogos, entendeu? Tem. Fala 3. Duke Nukem 2 e Duke Nukem 3D. Não, pô. Então, a Gearbox fez, tem, por exemplo, tipo Borderlands, do Half-Life, que é uma merda. Não, Borderlands não é uma merda. Não, o Borderlands é legal. Tem Borderlands que é legal e tem a expansão do CS que é uma merda e umas outras merdas aleatórias. O Senhor da Eternidade, por exemplo, é um hater. Mas olha, onde eu tô querendo chegar é que Duke Nukem Forever é um jogo que eu não vejo fanboy, mas eu vejo muita gente que esculacha o jogo. Eu não sei se eu defino essas pessoas como hater, porque eu não acho que é o termo adequado. Então eu tava pensando, será que o hater tem que necessariamente conviver com alguma coisa que tem fanboy? Eu acho que sim, pra ter hater tem que ter fanboy, senão não tem graça. Ninguém vai dar atenção pro hater, sabe qual é? Se o hater odiar e todo mundo concordar com ele, não vai fazer sentido. É, aí perde o propósito do hater. Por que você vai odiar? Por quê? Não tem mais sentido. Defende, Mestre Splinter. Não, eu ia falar que dá pra fazer quando o alvo do hater é uma pessoa e não um jogo ou alguma coisa. Porque aí a própria pessoa já é o objeto de contestação. Isso acontece exemplo. Muito. Vou dar um exemplo aqui, claro. É um assunto que tem muito fanboy e hater ultimamente é MMA. MMA virou febre. Porque é uma merda. Fanboys, e tem muito hater. Inclusive de lutadores específicos. Aí tem sempre aquela discussão, né? Tem gente que acompanha o UFC a partir de agora, tem gente que acompanha desde antigamente e fica falando: ah, porque na época do Pride era muito melhor, era isso, era aquilo. A galera ficava falando do Pride. O cara que defende o UFC hoje, fala que o Pride era uma merda, que não tinha. O MMA era diferente, que não tinha metade da técnica e tal, começa a ofender figuras específicas da época do Pride que simbolizam uma outra época do esporte. Vou dar um exemplo aqui. Tem um brasileiro chamado Giant Silva, que ele é lutador de wrestling, aquele wrestling luta livre em encenação. Pega greco-romana. É, não, não, não, wrestling, WWE. É, isso. WWE. Tá, tá. Aí o maluco foi, saiu do WWE, foi lutar no Pride. Só que o maluco é um maluco gigantismo, acromegalia, todo desajeitado, 2,20 m, e passou vergonha no Pride. Ganhou, tipo, 8 lutas, perdeu 6. E nele começou a detonar. O maluco é muito boa praça, faz aquele estilo gigantão, é, gentil, e tem um quinquilhão de haters na internet dizendo: seu monstro, sai do esporte, você desonra o nome do esporte, você não sabe lutar, você não é lutador. Moleque, tem gente que perde o tempo fazendo um tópico gigantesco, share dog, só pra zoar o cara, porque o cara é feio e desajeitado. E não, moleque, dá boa. Cara, sinceramente, se vontade que tenho, se eu pudesse matar as pessoas com pensamento, eu mataria metade daquele fórum. Porque... cara, olha o hater. O ser humano, o maluco, tipo, quer defender tanto que o esporte sagrado dele não pode ter o maluco desajeitado, tá tirando a seriedade da coisa, tá desmistificando de alguma forma o esporte pra ele. E o maluco ataca o maluco de uma grosseria, de uma estupidez tão absurda, que eu não sei como é que o cara, sei lá, cara, eu tô chocado. Uma coisa que eu achei legal desse negócio de hipster e hater e tal, com o UFC, que eu achei muito interessante, é como o esporte tá ficando popular agora, tá passando, sei lá, na Globo, na Galvão Bueno, narrando, todo mundo gostando agora. Tem muita gente... sabe que eu odeio o MMA, rapidinho? Contra a Dona Donald, vou colar o link pra vocês. Devido ao UFC, Galvão Bueno adia aposentadoria. Vai tomar no cu, esporte de merda. Vai uma porra de um mundo, meu irmão. Só essas merdas de coisa ruim aí, porra. Se não tivesse mulher lutando, ia ser maneiro. Tem mulher lutando, cara. Aí, aproveitando, só falando de UFC, MMA, ó, MMAurgente.com. MMA Urgente. Eu, olha o Jabá, olha o Jabá. Comandante Cobra, a gente faz uma mesa redonda sobre os bastidores e os resultados do UFC. Tem também o Fajé do Aprimoramento, mas depois que o Fajé do Aprimoramento entrou no MMA Urgente, toda vez que a gente chama ele pra participar aqui do podcast, ele é simples e direto, ele fala não. Aí, Fajé, vamos gravar um programa hoje sobre Silent Hill e tal, bora participar. Não. Tá bom, então. sabe aquele meme? Ok. Ele tá ficando muito popular. E o que eu tô começando a ver agora são pessoas que estão deixando de gostar do UFC. Porque ele ficou popular? Eu tô ouvindo muitas pessoas falando assim: agora o UFC tá escroto, todo mundo gosta, todo mundo vê, todo mundo vai no bar ver. Ah, tá meio escroto. Eu falo, hã? Sabe, voltando ao exemplo do metal que o Solid usou tanto, eu lembro uma época que Nightwish começou a ficar meio... começou a mudar o estilo de música deles, porque aquela outra banda, Evanescence, começou a fazer sucesso. Os caras foram e mudaram também. Aí ele falou: ai, Nightwish chegou numa merda, todo mundo gosta, ficou farofa, não vou mais ouvir. Não. Aí aconteceu essa porra, aconteceu um monte de banda aí. Eu conheci a metaleiro que ele via o gosto musical dele de acordo com bandas totalmente off-stream, assim. Totalmente bandas que, tipo, tem 100 pessoas conhecem. Cara, você gosta de Iron Maiden? Foda-se, eu gosto de Slaves of Doom, moleque. Essa banda é muito foda. É o pessoal que é lá da Indonésia e cantam pra caralho. Valeu, abraço. Isso é um fenômeno que não acontece. É a ideia do indie, né? O indie é um pouco isso, né? Ele curte as bandas que ninguém sabe, né? Que ninguém conhece. O que não tem nada a ver com o indie do... até que no mundo dos jogos, né? Até que a gente vê bastante... eu até conheço algumas pessoas que só gostam de jogos mega alternativos, assim. Ou jogos que, tipo, ninguém conhece direito. Mas eu não vejo tanto quanto eu vejo nessas outras coisas. O aspecto até do jogo independente, ele traz uma coisa muito favorável, que eu não vejo muitos haters de jogo independente. Eu vejo gente preconceituosa, mas aí já é uma coisa bem diferente com hater. É uma pessoa que... mas aí é porque o ódio tá muito ligado também à questão da exposição, né? O negócio que é menos exposto também geralmente gera menos ódio mesmo. É, tu não vê hater de budista? Tu conhece algum hater de budismo? eu sou um hater de budista. Olha lá, senhor eternidade. Senhor eternidade, disserte um pouco sobre o budismo. É uma merda. Muito obrigado. Tá. Bando de careca escroto gordo, né, cara? Deixa eu fazer um apêndice aqui. Senhor eternidade, qual é a religião da tua namorada mesmo, hein? Ela não tem religião. Ah, tá bom. Beleza. Esse é o conceito que você dá pra religião dela, então. Ó. Chegou ao ponto de que não existe. A religião dela é eternidade, que eles adoram o senhor dela. Sim. Mas sabe uma coisa? Ele é uma dominadora da internet. Se vocês pararem pra pensar no fanboy, o fanboy geralmente ele só tem um videogame. Porque ele só pode ter um videogame. Quando ele tiver dois videogames, ele deixa de ser fanboy. Errado, né? Agora eu vou explicar o porquê disso. Tem um fanboy de uma série de jogos. Isso. Pode ser o fanboy de uma série de jogos. Tipo, o cara é fanboy. Não, sim, aí é o lance da identificação. O lance do fanboy, ele tem a identificação e tem também o aspecto de dissonância cognitiva. Que é o seguinte: essa defesa é irracional da sua escolha. Por exemplo, o cara vai contra um carro, um Gol. E aí, pô, concorrente do Gol tem o Palio, tem o Celta. Aí ele vai falar, pô, o Celta é carro de mulher, o Palio dá muito problema. Por quê? Porque ele investiu a grana dele toda, ele vai ficar preso com aquele carro. Então ele escolheu o Gol, ele vai ficar um tempão preso com aquele carro, né? Porque um carro é um investimento que você vai ficar preso, ele é um bom tempo, né? Não é que nem um sorvete, que você compra um, é uma merda, foda-se, você compra outro, né? Não, mas tem fanboy de sorvete, né? Que bom e Iopa. Não, mas é identificação, mas aí é identificação. É tipo, eu faço parte do grupo Iopa, eu faço parte do Que Bom. Certo. Eu sou falando, da galera da Iopa. Você eu sou iopista. Você investiu dinheiro ali no carro, ou então você investiu dinheiro no videogame. Você não vai poder ficar porra. Então você tem que defender a sua escolha pra você não olhar pra você mesmo e falar, pô, escolhi o pior. Escolhi é, você nunca pode admitir, né, cara? Que merda. Pois é, uma coisa engraçada é quando a gente era mais jovem e jogava Super Nintendo, por exemplo, isso aconteceu muito comigo. Naquela época, cara, sei lá, eu comprava no máximo 6 jogos por ano, 4 jogos por ano. Não era muita coisa. E era, pô, tu era rico, hein, cara? Tu tinha grana e tu ainda devia tirar suco de todos esses jogos. Porque eu pegava, tipo, um jogo que eu comprei naquele ano e moía ele, moleque. Tu entendinho, cara. O jogo podia ser ruim pra caramba, mas tu ia fazer ele ficar bom. Tu ia defender o jogo. Eu ia falar, não, mas esse jogo é meio ruim que você comprou. Tu é o quê? O jogo não é ruim, não. Esse jogo aqui, Super-Homem 64, esse jogo é irado. Você que não sabe jogar. Me diz um jogo aí que tu voa irado que nem o Superman nesse jogo. Vai se fuder. Ah, então você defendia aquela sua opção porque você ia ficar preso a ela há um tempão. Até, mas quando você tem a possibilidade de trocar, tipo que nem um sorvete, você comprou um, compra outro, troca, você perde essa defesa, você perde essa necessidade de justificar a sua escolha. E o videogame é isso. Por exemplo, o fanboy, 15 anos de idade, assim, um protótipo de fanboy é mais jovem, assim, ele geralmente é mais novo. Por quê? Ele não pode escolher qual videogame ele vai ter. O pai dele, ele vai lá, eu quero o PlayStation 3, eu quero o Xbox. Ele vai escolher um e vai ficar com essa escolha. Os pais não vão comprar outro videogame daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. Ele vai ficar uns bons 2 anos com o videogame. Então ele tem que defender a escolha dele. Ele faz essa escolha muito antes, não é só quando ele compra, é quando ele decide qual ele vai comprar. Aí ele começa a defender. Ele começa a defender o videogame antes dele comprar. Sem contar que essa fase da adolescência é a fase mega afirmação, né? É a fase que a pessoa quer fazer tudo ser parte dela e mostrar que faz parte da personalidade dela. Uma vez eu tava conversando com um amigo sobre essa validação da escolha, assim, de aí porque você não teve opção e teve que escolher só um videogame, você vai defendê-lo até a morte, porque você não quer dar o braço a torcer. E aí outro tipo de validação que ele tava falando era da pessoa que ela quer se dizer muito entendida, assim, ela quer se validar como fã. E aí ela começa, voltando naquele negócio que eu falei de quando uma série tenta inovar, né, ou adicionar coisas novas, e aí ele começa a criticar porque não, isso não é um verdadeiro Resident Evil, isso não é um verdadeiro Silent Hill. Tipo assim, ele quer provar que ele, como fã, ele entende o que é o verdadeiro jogo daquela franquia que ele gosta, sabe? Porque se ele não entender, acaba o mundo dele. É, ele não é mais ninguém. Ele é o quê? Ele precisa se validar, né, como fã, não é isso? Ele precisa fazer parte daquele grupo. Então, se o grupo cresce muito, aquele item deixa de ser um item que traz identificação. Então, é que, sei lá, por exemplo, fã de Ivete Sangalo. Ser fã de Ivete Sangalo não quer dizer muita coisa, digamos assim. 70% da população brasileira gosta dela. Então por analogia, ser flamenguista não quer dizer muita coisa. Você é um merda, assim. Mas tem... Não, mais ou menos, porque se você parar pra pensar, o Rio de Janeiro é dividido em 4 grandes clubes, né? Você escolher um clube já faz você parte de um grupo. Peraí, o América. É porque ele é auto-excludente, porque são grupos auto-excludentes. Então eles têm um sim pro seu time e um não pros outros, entendeu? Dificilmente você é um cara que é flamenguista, mas também gosta do Vasco, não é verdade? É, mas o América é o hipster. Eu sou América. Não, o América. Eu tenho a camisa do América, cara. Em casa. Mas é que o América não é excludente. O América não é excludente. É. Todo mundo é América e o seu time. A verdade é que todo mundo é América, cara. É América, cara. Você é América, né? O América é o que une todos nós, né, cara? O Romário é América, amigo, porra. Mas é engraçado esse negócio que você tava falando, principalmente na parte dos consoles, né, só. Como eu vejo, muitas pessoas terem experiências ruins com o console e passarem a odiar o console. Por exemplo, o que aconteceu com a amigo meu, o Fox, com o Wii. Ele comprou um Wii, começou a ter ódio daquilo, começou a ter ódio. Ele é o maior hater de Wii. Mas da onde veio o ódio dele pelo Wii? Ah, ele o não... próprio Wii. É, o próprio Wii não atendia, porque ele é um cara que não tem muito perfil do Wii. Ele comprou o Wii achando que ia ser muito irado e não foi o que ele tava esperando. Então ele foi crescendo aquela revolta, vendeu o Wii. Hoje em dia, ele é o ódio perante o Wii ambulante. Ele é uma massificação do ódio do Wii. Ele não se refere mais ao Wii como Wii. Ele fala caixinha de música. Outro dia. Não, porque tem uma caixinha de música lá que eles vendem na Nintendo hoje em dia, que é uma merda, aquela porra. Então, só me deu o trabalho de comprar pra vender depois. Vai se fuder. Fala assim mesmo. E é engraçado como eu vejo muitos haters de uns consoles e como eu vejo o duelo entre os fanboys. Porque o Xbox 360 e o PlayStation 3 tem uma legião de fanboys absurda. Tipo, pessoas que agarraram aquilo, como você disse, foi a escolha delas, né? Não uma escolha muito barata. E eles pegam e falam, essa é a minha. E como é uma proporção bem dividida, eles... É muito fanboy... Bem dividida, não. Já foi. É dividida, cara. Não é, tipo, um massacre. O Xbox já vendeu mais, né? O Xbox já tem mais unidades. O Xbox é melhor, né, Soli? Porra, muito melhor. Se vendeu mais é porque é melhor, cara. A lei do mercado funciona claro, assim. Só tem uma galera que fala que o Xbox vendeu mais porque muita gente que comprou o primeiro e queimou, comprou o segundo, né? Cara, meu aqui. Olha o flame aí. E vou falar que eu entrei nessa fila. O primeiro queimou e eu comprei o segundo. O vizinho meu aqui que tava quinto já. O Keio Logan tem dois em casa por isso, pô. Porque o primeiro queimou, ele consertou agora e tem dois. Hoje em dia não dá mais tanto 3RL, né? Agora parou. Agora não tem mais graça o Xbox. Por isso que eu não comprei um. Cara, não tem mais emoção, né, cara? Não tem mais emoção. Tu é mais o Xbox moleque, né, cara? Tu é mais o Xbox raiz, pô. Xbox de boa. O Xbox true. Com aquela emoção de... Será que vai dar pra fazer o save ou ele vai queimar? Pô, será que vai ligar essa porra? Será que vai ligar? É. Não, cara, não é será que vai ligar, não. É durante a jogatina ele queima. É uma coisa assim absurda. Você fica jogando on the edge o tempo inteiro. Imagina. Que eu nem me lembro como é que eu tava fazendo quando o meu queimou, cara. Nem me lembro. Você não lembra nem quem era você naquela época, né? Eu só bloqueei, eu acho que uns 6 meses da minha vida quando ele queimou, cara. Só existe o depois da luz vermelha, né, cara? Que é um trevas. Aí eu fiz tudo no Xbox, cara. Eu desmontei ele todo. Comprei a chave Torx, que é a chave pros parafusos dele. Desmontei, comprei Arctic Silver, troquei a pasta térmica, aí rodava uns minutinhos, aí não sei o que, mas aí porra, não dava, porra. Aí fui estudar a teoria do 3RL. Cara, é uma coisa muito doida. Porra, gente, do assunto, mas mesmo assim não resolvi. Aí uns amigos meus que foram simpáticos com a minha dor e meu luto me deram de presente. Olha que legal. Eles falaram, esse fanboy não vai viver mais 6 meses sem esse videogame. Triste, né? Ele tá 6 meses triste, saca? É, pô, vamos fazer uma coisa legal pra ele. A gente não trouxe a Xbox. Eu queria ter uns amigos assim. Então não esqueci de comprar esse jogo. Cara, como é que se matar? É, pode ser outra coisa. Mas a verdade é que... Tinha tantos jogos de Xbox que não faria sentido eu comprar um PS3, entendeu? Eu já tinha tanto capital investido no meu Xbox que, porra, com o PS3 ia ser uma merda, né? Que vender os jogos, não sei o que, ia perder muito dinheiro no processo. Aliás, quando eu fui comprar o meu videogame agora, que eu comprei o meu Play 3 faz 6 meses... Quando eu fui comprar, eu poderia ter comprado um 360 tranquilamente. Ele ia me dar os mesmos benefícios que eu ia ter em questão de jogos com o PlayStation 3. Só que eu decidi exatamente pela vantagem que eu ia ter em comparar com os meus amigos, que todos os meus amigos são PlayStation 3. Então era muito mais vantajoso eu comprar um PlayStation 3 do que um Xbox 360. O que eu ia fazer com o Xbox 360, né? Enquanto todo mundo ia estar na PSN, eu ia estar lá, Forever Alone, né? Mas isso depende muito também do meio social em que você tá, dos seus amigos. Mas o debate entre o PlayStation 3 e Xbox, ele é muito delicado porque não existe mamilos. Não existe um melhor, assim. Não existe aquele que fala, caralho, é esse. Varia muito de pessoa pra pessoa, varia muito com o que você quer, qual o tipo de jogo que você gosta, qual o seu foco e tal. Tipo, até o controle. Varia mais com o controle que você gosta mais ou gosta menos. Então, como as pessoas agarram isso, elas têm discussões infinitas. São discussões infinitas. Nunca tem fim. Eu pensei uma vez, falei, cara, cara, vou fazer um podcast, vai ser o lendário podcast PlayStation 3 vs Xbox, com o Wii de torcida. Caralho, vai ser foda, ele, caralho, vai ser foda, foda. Aí eu comecei a botar no papel, falei, cara, vai ser impossível terminar esse podcast, vai ser impossível. A gente vai demorar 5 horas e no final vai ter nego sangrando, batendo no chão, gritando, mãe, vem me ajudar! Caralho, fudeu, chama o cachorro, porque não ia terminar, cara, não ia dar. E sabe uma frase que eu ouvi que faz muito sentido? Aonde há uma polêmica, não há uma resposta. Porque enquanto as pessoas estão discutindo, é porque não se chegou a uma solução. A questão do Xbox e do PlayStation 3 é justamente essa. Não tem o melhor, não tem um vencedor claro. Então, a polêmica vai ser eterna. Aí mesmo que tivesse, as pessoas não querem mudar de opinião também. Na verdade, é engraçado que o povo fica discutindo, crente que eles estão dando argumentos, assim, super incontestáveis, vale. E sendo que, no fim das contas, se resume apenas a gosto. Lá no blog, direto tá rolando discussão sobre RPGs orientais versus RPGs ocidentais. E hoje tá uma galera discutindo sobre PC ser melhor que console, sabe? Ah, mas isso, né, Mestre Splinter? Vamos concordar, né? Pô, PC é muito melhor que console. Cara, tá muito mais criança. Pô, que criança enxerga isso? O PlayStation não roda Excel. Não. A não ser que você bote ali um boot pelo Linux, moleque. E usa o OpenOffice. Mas o Sony tirou. Agora usa o Excel do controle do PS3. Vai lá, mano. Não, mas então, aí só que o que é engraçado é que o povo não quer aceitar que, tipo, você não precisa provar que um é melhor que o outro, cada um joga no seu e se adapta no seu. Aí, por exemplo, alguns dos argumentos. Ah, mas jogar FPS no computador é melhor. Então, pra quem gosta de FPS, é melhor ter um computador. Mas, cara, até isso é relativo. É melhor pra quem já tá acostumado. Mas se você joga FPS desde que você se entende por gente num videogame, você é acostumado com aquela interface e pra você ela é melhor do que o computador. Não precisa ter essa disputa, sabe? Discutível. Eu não concordo, não, mas beleza. Essa aí é mameludo, mameludo. Uai, não, mas é, eu não gosto de FPS, não, mas eu nessa aí não sei que eu gosto. Eu também não gosto de FPS, mas, por exemplo, eu gosto de Bioshock, por causa do jogo, independente do gênero. Eu não consigo jogar Bioshock no computador. Mas por quê? Porque eu nunca fui acostumado a jogar no computador. E eu jogo ele no PlayStation 3 tranquilamente. Eu não tenho dificuldade ou problema porque o controle é ruim pra manipular o jogabilidade FPS. Então, no fim das contas, cara, questão de gosto e questão de costume. Não, beleza, você pode chegar e te falar uma coisa e chegar e falar, não, eu acho mais fácil, eu acho mais legal. Agora, esse tipo de assunto já teve um confronto, pegaram jogadores do mesmo jogo, alguns que jogam no console, outros que jogam no computador e viu que foi um massacre de quem usa o computador. Massacre da CLS. Não, mas assim, é mais agradável. Sim. Cara, não, assim, lógico, isso é sempre dá pra você comparar tecnicamente, claro, mas o que eu tô falando assim, é a pessoa que fica no desespero querendo provar que tem um modelo universal, entendeu? Que é melhor pra todo mundo. E a pessoa nega que não, que algumas pessoas podem se adaptar no outro modelo também. Você quer ver o mamilinho da discussão? Aí o cara vai falar, mas você pode ligar o controle no computador. Sempre tem isso. Eu ligo. E Battlefield 3, eu tô jogando no PC. Assim, revelações bombásticas. Eu sempre gostei muito de FPS. Eu joguei muito CS na minha vida, porque meu nick é de CS, True pra cacete. Roots. Mas aí eu comprei um Xbox, né? Eu parei de jogar e comecei a jogar muito Xbox. E eu joguei Modern Warfare 1 e 2 no Xbox. Eu jogava bastante na live também. Só que agora nesse final de geração, eu comecei a rever se valia a pena ficar no Xbox ou melhorar meu computador. Resultado, voltei pro PC. E aí eu tô jogando Battlefield no computador. Sabe o que eu fiz? Eu pluguei o controle do Xbox no computador. Aí, por exemplo, quando eu vou pilotar um jato ou um helicóptero, eu lanço o controle. Aí quando eu volto pra soldar de terra, eu só uso o mouse e o teclado. Cara, o melhor dos dois mundos. Legal, tá vendo? Ana Montana. No FPS tem até hater pro controle, moleque. Tem gente que odeia jogar FPS no controle e quer espalhar isso como uma religião pro mundo, moleque. É como se faz sentido. Não, cara, porque no mouse você tem um nível de precisão muito maior, entendeu? Sim, cara, mas o cara odeia tanto que eu já vi gente isso. Aí também é foda, né? Não dá pra dar atenção de tudo que fala. Isso aí, quem fala isso aí é a gente que não tem Jesus no coração. Sabe onde tipo de fanboy que eu lembrei agora, que é muito, muito, muito fanboy, o retro gamer. Retro gay? Caralho, retro gamer. Não, retro gamer. Quem caralho é retro gamer? Aquele povo que é, tipo, super apegado aos jogos antigos e não aceita os jogos atuais, que o videogame só foi bom na era 16-bits. Mas será que, assim, será que esse cara não é um hipster? É um IBR? Não, não, não, esse cara é o Granville, cara. O Granville é tudo assim. Ah, não, velho. Ô, tipo, meu game é muito fácil, velho. Bora a nossa época, velho. Pô, vai dar um Mega Man pro moleque que eu não zera, velho. Pô, velho. O Grave é maneiro. Então, e o que eu acho engraçado é que os retro gamers, eles defendem esse negócio da jogabilidade difícil como se fosse uma escolha. Tipo, não, porque os designers antigos escolhiam fazer os jogos mais hardcore. E eles abstraem que era tudo limitação de hardware. Não era porque eles queriam. Não, né? Nem tudo, mas a maioria das coisas. Assim. Tipo, só mudou. Não é porque hoje em dia ficou mais fácil. É mas a verdade é que... E também tinha um jogo ruim também. Muito difícil, né? Tipo, Silver Surfer, tipo, Karate Kid. Cara, Karate Kid é um trauma. Caralho, o Karate Kid é nojento, bro. Eu sempre quis jogar bem aquele jogo, cara. Porque todo mundo ia colocar ele no nosso amigo secreto, mas aí eu achei babaquice, não botei não. Que todo mundo sabe que se você joga bem Karate Kid, você luta bem na vida real. Com certeza, com certeza. Porra, que nem futebol no N11, né? E no FIFA, porra. Por isso que eu mando mal pra caralho no FIFA. Só 12, aquela merda? Aquela merda. O PlayStation 3 ele é simplesmente melhor. Que ele toca Blu-ray, ele tem um poder de processamento melhor. Só que o fato de que o controle é diferente, aí tem aquela discussão: ah, prefiro o controle do Xbox, o controle do Xbox é melhor pra FPS, o controle do PlayStation é melhor pra jogo de luta, sei lá. Você tem essa discussão. Tem o fato dos exclusivos também, que não tem como discutir, que é questão de gosto. E tem o fato de que a live, o serviço de internet do Xbox é incrivelmente melhor do que o da Sony, apesar de ser pago. Ah, mas então, você deu infinitas. Infinitos tópicos de discussão entre o qual você prefere um e outro. Tipo, cara, ah, eu vou pra live porque a live é muito melhor. Ah, eu vou pra PSN porque a PSN é de graça. Ah, eu vou pro PlayStation porque tem um poder gráfico muito melhor. Ah, vou pro Xbox porque tem os títulos mais interessantes. É poder gráfico é o mesmo. É, no final... Não tem diferença nenhuma. Não, tem sim. Tem sim. Geralmente o Xbox é melhor. Por enquanto, porque nego geralmente faz... Acabou a geração, cara. Caralho, por enquanto, tem 10 anos, cara. Acabou o PlayStation e o Xbox. Estão viajando, cara. Vocês estão viajando. Tem vários jogos que são muito melhores. Olha o fanboyismo. Olha o fanboyismo. Quero ver você me provar. Caralho, um jogo que é muito melhor. Moleque, vocês estão malucos, cara. Vocês só estão falando merda. Vai tomar no cu. Vai se fuder. Tô sendo pra lá. Eu gosto de jogos. Ou então, o nome do episódio de hoje podia ser: eu amo muito jogos, então eu odeio jogos. Amarre podcast. Já acabou o podcast? Já acabou o podcast, Rebeca. Caramba, acabou. O que é bom dura pouco, né? Eu gostava da época que eram 3 horas de podcast. Hoje em dia já não é mais a mesma coisa. A gente costumava gravar 3 horas de podcast, mas aí a gente tomava flechada no joelho. Exatamente. A gente tomava muita flechada no joelho editando aí. Me diga uma coisa, Lapso. A gente teve alguma lição de hoje no episódio? Alguma coisa, tipo, que a gente pode ser dita pra passar à frente? Que não seja, claro, tipo, fanboy é ruim, hater é ruim. Hã? No episódio de hoje, o esqueleto tentou usar um atalho, um caminho mais curto para o que ele queria. Mas há sempre dente de coelho. O caminho certo é sempre o melhor caminho. Até logo, minha gente. No episódio de hoje, nós aprendemos que o ódio não leva a nada e que o amor constrói. O ódio apenas destrói. Então não odeie. Tenha sempre críticas construtivas aqui. Aquilo que você não gosta, porque ao seu lado pode estar uma pessoa que gosta muito daquilo que você odeia, e ainda assim vocês podem ter muito em comum. Por exemplo, o Bernardo gosta de Xbox. E quem eu é Bernardo? PlayStation. Sai do meu podcast. O Solid gosta de Xbox e eu gosto mais de PlayStation, mas nós dois gostamos de mulher. Então se vier uma mulher muito gostosa querendo fazer sexo com dois caras, não tem motivo nenhum pelo qual nós podemos colocar as nossas diferenças de lado e pegar a garotinha. As bolas não podem se encostar. Mas sem cruzar a espadinha. Exatamente. Sem duelo Jedi. Como é que é? Sem cruzar as perninhas. Tem que cruzar as perninhas, não pode. Mas a regra é clara: não é gay se for um three-way. High five. High five. Se os fanboys quiserem mandar um e-mail pra gente, pra onde eles mandam? Cara, eles mandam pra puta que pariu, porque eu nunca lembro esse endereço, cara. Deixa eu tentar. Eu gosto de jogos, @baixofensor.com. Porra, moleque, seus anos de gravação de e-mails aí estão rendendo frutos agora, pô. Se os haters quiserem reclamar com a gente, xingar a gente, falar que a gente não é mais a mesma coisa, que a gente não é mais mainstream, pra onde eles mandam e-mail? A gente nunca foi mainstream, cara. É, a gente não é mais old school, a gente não é mais true. Exatamente. Vocês são true? A gente era true, porque a gente tinha 2 ouvintes. Agora a gente tem 4, aí a gente não é mais true. Uma pessoa não joelho. Os haters são bem-vindos, fanboys que vão tomar no cu. O hater é via Twitter? O hater é via Twitter, exatamente. No, sei lá, maçã, buceta, baixo pé de soco. Maçã. Eu tô baixo de soco, tá certo. E HGK Solid, como é que as pessoas fazem pra, sei lá, Facebook? Não sei. Eu não sei. Facebook é uma rede social onde as pessoas têm perfis e têm amigos. Eu não sei como é que as pessoas acham a gente no Facebook até agora. Porque tem que escrever. Porque tem Facebook. Não, vocês não têm site? Não, vocês não têm o endereço, não? Vocês não têm o endereço tipo facebook.com/baixo-pé-de-soco? Acertou. Exatamente. Muito bom. Excelente. Achei, parabéns. Muito bem. Então, era isso que eu queria saber. Eu tava me fazendo de... Era na dúvida mesmo ou tu não sabia? Não, pô. Eu tava RP, bro. RP total aí. Fui trollado novamente. Já fui melhor nisso. Então, pra falar via Facebook... Você era melhor nisso, cara. Mas aí você tomou uma flechada no joelho. Exatamente. Então, parei. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Até quando vai durar esse meme? Até você tomar uma flechada no joelho. Até eu tomar uma flechada no joelho. Tá bom. Pra falar via Facebook, é facebook.com/baixo-frente-soco. E se as pessoas quiserem acessar o MMA Urgente, Rebeca, o que, que elas fazem? Elas vão pro google.com, digitam MMA Urgente e aperta Search. Deixa eu ver. Vê lá. Aperta console. Funcionou. Então está aprovado, Rebeca. Parabéns. Funcionou, legal. E Cruci, se as pessoas quiserem entrar no Girls of War pra ficar por dentro do mundo de alta periculosidade de jogos e whatever. E se ele vai e digita no browser dele o www.gearsofwar.com.br. Gears of War. Gears of War. É um ótimo, ótimo jogo. Eu gosto. É isso aí, galera. Porque então... o Cruci não sabe de cabeça porque ele já colocou nos favoritos dele, então ele não digita mais. Já tá lá direto. Bota Girls of War. Girls, caralho. Eu lembro quando o Gugu falava Spice Girls. Aí vai ter uma galera que fala Girls até hoje, cara. Com certeza. Tem. Com pais, avós. É isso aí, galera. Abraço. Até semana que vem. Abraço. Amém no coração. E aí, vocês? Esse podcast de merda. Esse é muito pequeno. Estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Ah, porque tava rolando um... É, o Solid que pareceu que levantou puto e foi quebrar alguma coisa lá atrás. Caiu um negócio. É, moleque. Acho que eu joguei no lixo uma parada que não tinha jogado. E eu pro caralho, moleque. Hagen Dice, eu get the fuck off. E é engraçado que esse fenômeno não acontece muito no mundo dos jogos. Mas aí eu lembrei do Duke Nukem Forever. Eita, alguém deu uma soprada no ventaval aí no microfone. É o Crusher. Crusher, maneira no buracão aí. Eu coloquei pra outro lugar. Beleza.